Você me liga, diz que o papo é sério, e a sua amiga tava no boteco. Na meia noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, o jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Só pensando em você. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu tô negando até você. Show de bola, Central do Sertanejo, César Menotti, Fabiano, não era eu, Cristiano Araújo, eu sou seu meu bem, Fabiano, e Bruninho Davi, você tá louco? Abrindo aí com três super sucessos do Sertanejo Universitário no Central do Sertanejo, terça-feira, 17 de dezembro. Olha, tô indo pro intervalo comercial rapidinho, é rapidinho mesmo, hein? E eu já volto trazendo informações aí de nova música do cantor Luan Santana e muito mais sucessos pra você. Excelente terça, já volto. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Beleza, meu amigo, minha amiga, já tô de volta, hein? Falei com você que era rapidinho, Central do Sertanejo, passou aí rapidinho esse intervalo comercial e eu já tô de volta trazendo pra você nessa terça-feira, dia 17 de dezembro, o clima do Natal. É isso mesmo, meu Natal tá chegando, faltando aí 7 dias e eu vou trazer a Roberta Miranda, que é a rainha aí do sertanejo, né? Roberta Miranda, Natal das Crianças, abrindo a nossa segunda sequência nesta terça-feira, 17 de dezembro. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blom, blim blom, blim blom, bate o sino na matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blom, blim blom, blim blom, o Papai Noel chegou, também trazendo presentes para vovó e vovô. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blom, blim blom, blim blom, bate o sino na matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blom, blim blom, blim blom, Papai Noel chegou, também trazendo presentes para vovó e vovô.

você. Tá aí o som do Daniel. Fale um pouco de você aqui no Central do Sertanejo nessa terça-feira, 17 de dezembro. Como é que tá essa terça-feira, né? Começando a semana ainda, numa boa, tá se organizando, né? Que maravilha! Uma excelente semana pra você, excelente início de semana pra todo mundo que tá ouvindo o Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz. Terça-feira, 17 de dezembro, vou falar pra você aí do Luan Santana. Olha, Luan Santana se prepara para lançar sua nova música de trabalho. Atenção, fãs do Luan Santana. O cantor e compositor Luan Santana está preparando o lançamento de sua nova música de trabalho. Com o nome de Donzela, a faixa tem uma proposta menos romântica e mais animada. A letra da canção conta uma história de um rapaz que faz de tudo para agradar a donzela, mas que nunca aprendeu a ser um cavalheiro. A música Donzela faz parte do DVD O Novo Tempo é Hoje, gravado em julho deste ano no interior de São Paulo. Então tá aí, todas as rádios do Brasil em breve estarão tocando Donzela, a nova música aí do cantor Luan Santana. E vamos com o Sogrão Caprichou aqui no Central do Sertanejo. No espelho do quarto prepara sinal, vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura, mané quando olha derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Na cama, se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana, vou falar bem baixinho que é pra você saber, sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Mexendo a cintura, mané quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, vem. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana, ou fala bem baixinho que é pra você saber, sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, quando o sogrão não tá, aí cê perde a linha. Tô perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, entra aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Seu pai te perguntar, você tá com Luan Santana, hein? Luan Santana, sogrão caprichou aqui no Central do Sertanejo. Daniel, fale um pouco de você. E Roberta Miranda, Natal das Crianças. Central do Sertanejo, terça-feira, 17 de dezembro. Intervalo comercial. Rapidinho, volto com a nossa terceira sequência desta terça. Não sai daí. Tem muita novidade na sequência e o novo som do Michel Teló, que tá bombando em todas as rádios do Brasil, Levemente Alterado. Não sai daí. Central do Sertanejo. Mente Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Expert em Dance Music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta. ND Mix. Mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Best. DJ Marcelo Domingues. ND Mix. Mais um dia que nasce, mais um engarrafamento em que te metes. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Bom, se vieres por aqui, talvez chegues mais pressa. É que na Antena Best é sim, livre trânsito. Assim chegas primeiro às novidades. Livre trânsito, 30 minutos diários com as músicas que acabaram de chegar. De segunda a sexta, a partir das 9h30, com o Carlos Bonaparte, na Antena Best. Seja por questões geográficas, seja por questões culturais, um dos estilos tradicionais da música alemã influenciou tanto a música portuguesa como a brasileira. A influência foi mais sentida no sul do Brasil, precisamente de onde se emite este programa. Rola Bandas, um espaço radiofónico que durante 2 horas apresenta bandas e artistas a solo dentro do mesmo género. Fica o convite para conhecer e desfrutar de Rola Bandas, sábados ao meio-dia, com Jair Wattier, na Antena Best. Música clássica na Antena Best. Aos sábados, às 8 da noite, a Antena Best apresenta Quarto Andamento, um espaço radiofónico com uma duração aproximada de 60 minutos, onde vamos trazer as principais obras dos principais compositores, contemporâneos ou não, respeitando-se à música clássica. De igual forma, não vamos deixar esquecidos todos aqueles que, não chegando ao estrelato, compõem com o mesmo respeito e dignidade esta área da música. Quarto Andamento. Aos sábados, das 20 às 21, com a apresentação de Jonas Santos, na Antena Best. Planeta Top 15. Aos domingos, pelo meio-dia, cortamos a meta e chegamos em primeiro para te contar não qual a música mais vendida, mas sim as 15 músicas mais vendidas da semana. Com Carlos Bonaparte, ao meio-dia, Planeta Top 15, na Antena Best. Os bons e velhos tempos têm destaque na Antena Best aos domingos às 4 da tarde. Vítor Ferreira apresenta Jukebox. São as décadas de 1970, 80 e 90 em destaque durante 120 minutos. Jukebox, um momento para recordar, traduzido em músicas, cada uma com as suas emoções. Não perca um espaço radiofónico hilariante. Jukebox, aos domingos, das 16 às 18. Com Vítor Ferreira na Antena Best. Em dia de contas e contagens, a Antena Best leva até ti Brasil Top 15. Fica a conhecer as 15 músicas mais vendidas e tocadas no maior país da expressão portuguesa. Brasil Top 15, aos domingos, às 13 horas, com Gil Gomes na Antena Best. A música não se faz apenas com acordes e notas. Não serve só para ser escutada, mas também para ser sentida e entendida. Venha desenhar o mundo com música em Beat Sounds, aos sábados, às 9 da manhã, na Antena Best. Sabes o que é isto? Alô, alô. De segunda a domingo, das 5 às 6 da manhã, na Antena Best. Lembras-te da revista Bravo? Ah. E dos CDs Now, que tão ansiosamente esperavas que saíssem para o mercado? Sim, é certo, as coisas mudaram, surgiu a internet, as coletâneas atualizam-se muito mais rapidamente, mas, ainda assim, algumas delas resistem e fazem parte do presente. Agora Now, um programa que parte com base nesta coletânea que, para além da versão original do Reino Unido, tem várias edições específicas para cada país, como Portugal. Agora Now, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, na Antena Best. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta, trazendo mais Central do Sertanejo pra você nessa terça-feira maravilhosa, dia 17 de dezembro. Olha, 17 de dezembro, né? Tá chegando o Natal. Que maravilha, que beleza, né? A data comemorativa mais especial do ano é a data em que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Olha, pra abrir essa sequência tem Dani e Diego. Essa história aí é muito engraçada, né? O cara queria que a mulher voltasse, mas não era voltasse pra casa, né? Voltasse pra casa da mãe dela, né? Escuta aí, Dani e Diego. E disse: volta, volta, volta, volta lá pra casa da sua mãe, volta lá pra casa do seu pai, volta pro lugar de onde você veio, eu não te quero mais, eu não te quero mais. Volta lá pra casa da sua mãe, vai, volta lá pra casa do seu pai, volta pro lugar de onde você veio, eu não te quero mais, eu não te quero mais. Tudo que ela pedia, eu fazia, não tinha hora, não tinha dia, tudo que ela falava, eu concordava, e era assim a vida que eu levava. No futebol, não vai, na casa de um amigo, tomar uma no boteco, nem pensar, não tinha tempo, nem pra cantar. Até que um dia eu acordei, foi uma moda que no rádio eu escutei. Na minha cabeça uma grande confusão, é. Que papo é esse que a mulher não deixa não? Naquele dia eu endoidei, caí na farra, bebi, dancei, perdi a hora, passei da conta. Cheguei em casa e a mala dela tava pronta. E foi assim que tudo aconteceu, ela foi embora e eu dizia: volta, volta, volta, tchau, tchau. Volta, volta lá pra casa da sua mãe, volta lá pra casa do seu pai, volta pro lugar de onde você veio, eu não te quero mais, eu não te quero mais. Volta lá pra casa da sua mãe, volta lá pra casa do seu pai, volta pro lugar de onde você veio, eu não te quero mais, eu não te quero mais. Tudo que ela pedia, eu fazia, não tinha hora, não tinha dia, tudo que ela falava, eu concordava, e era assim a vida que eu levava. No futebol, não vai, na casa de um amigo, tomar uma no boteco, nem pensar, não tinha tempo, nem pra cantar. Até que um dia eu acordei, foi uma moda que no rádio eu escutei. Na minha cabeça uma grande confusão, é. Que papo é esse que a mulher não deixa não? Naquele dia eu endoidei, caí na farra, bebi, dancei, perdi a hora, passei da conta. Cheguei em casa e a mala dela tava pronta. E foi assim que tudo aconteceu, ela foi embora e eu dizia: volta, volta, volta, volta, volta. Vai embora, mulher, vai.

então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. Oh, oh, oh. E tá tudo de não tá, tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tô de não tá, tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. A noite apenas começou, mão pra cima e canta. E tá tudo não tá, tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo não tá, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo não tá, tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo não tá, tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Ah, que gostoso! Canta comigo, vai. E tá, tudo não tá. Relaxa aí, que eu tô bem. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo. Esse no seu rádio. Meu paraíso, o seu sorriso me faz flutuar. Guardo o relógio quando estou contigo, torço pro tempo parar. Quando eu me aproximo do seu mundo, sinto sua gravidade, sua atração, seu poder. E na sua órbita, tudo perde a lógica, tudo se resume em você. Seu olhar, sua voz, tudo se resume em nós. Nosso amor, surreal, sonho tridimensional. Ao voar, ao dormir, em seus braços vou cair. Razões pra viver, tudo se resume em você. Quando eu me aproximo do seu mundo, sinto sua gravidade, sua atração, seu poder. E na sua órbita, tudo perde a lógica, tudo se resume em você. Sucesso da dupla Hugo e Thiago, Tridimensional, aqui no Central do Sertanejo. Michel Teló também, levemente alterado, passou por aqui. Gustavo Lima, Fui Fiel, e Dani e Diego, Volta. Só grande sucesso pra você aqui no Central do Sertanejo. Terceira sequência, indo embora, intervalinho comercial, e eu já volto trazendo a nossa última sequência de hoje do Central do Sertanejo. Terça-feira eu já tô voltando, hein? O que é bom dura pouco, né? Mas ainda tem muita música sertaneja na

jogou pro Flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. É que eu gosto mesmo, é de amor gozar. Eu gosto daquele cafajé, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. Nosso Central do Sertanejo no ritmo gostoso de Taeme Thiago, Cafajeste. Passou por aqui também Fernando Sorocaba, Gaveta, a música nacional mais acessada no YouTube, e João Neto Frederico, Clichê. Galera, o nosso programa Central do Sertanejo vai ficando por aqui, né? Não precisa ficar triste, porque amanhã tá combinado. Amanhã, quarta-feira, dia 18 de dezembro, eu tô chegando nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, e conto com você, conto com a sua audiência, conto com você ligadinho aqui no Central do Sertanejo, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até amanhã, quarta-feira. Central do Sertanejo.